te acorrentar outra vez. Quantas vidas mais vocês vão levar? Meu povo já não quer mais chorar. Promessas não têm validade. Diz quando vai mudar. Eu sei que isso eu vou falar pro meu filho. Quem morre de verdade é quem puxa o gatilho. Eu visei poder mental, eles poder aquisitivo. Essa é a diferença, cês pegaram o trem, mas nós que fizemos trilhos. Dei flores aos vivos, quem se foi não foi esquecido. Eu sigo propagando amor até pros inimigos. Mesmo com o jornal plantando ódio pra essa massa inteira. Bota a tarja preta no meu rosto, mas não somos monstros. Se morrer um de nós, nós morremos todos. Renascemos forte como touro, faro tipo lobo. Mago tipo Dumbo, raro tipo ouro. Multiplico o dobro, flow que nem besouro. Brasileiro tipo capoeira, livre, mas me sinto preso mesmo sem cadeia, igual os irmãos que tão com GPS na tornozeleira. Presidente vende tudo e não passa batido. A tia esconde a bolsa e tá votando nos bandidos. Problemas eu medito, caminho nas vielas. Cês fazem documentário, mas não entendem de favela. É o beat do LK e as verdades que eu trafico, eu não minto. Eu vim aqui pra falar o que tem que ser dito. Rod. Mesmo para quem não acredita, ainda que a mídia omita, o sentimento que grita, a gente bota fé nessa fita. Não tem jeito, a verdade tem que ser dita. É bom se ligar. Mesmo para quem não acredita, ainda que a mídia omita, o sentimento que grita, a gente bota fé nessa fita. Não tem jeito, a verdade tem que ser dita. Hora de lutar. Revolução musical original que derruba as réplicas. Na era da iluminação sintética, meu som fiz de arma química benéfica. Sou pó que lava alma e não que sujo. Tu agindo na madruga que nem vendedor de droga. Eu trago a fuga. Essa indústria satura, a gente te atura. Porra, é fagulha, é uma jura. Nós vamos acabar com a sua turma. Os cana me olha só duro. Eu vou passar turno, mente matura. Foda-se seu glamour e luxúria, é fictício. Ei, presidente, aqui quem falha é da terra. Nós voltamos forte como reza, prece tipo vela. Sem lei, pique selva, tira igual peneira. Vida sem dar trégua, flow que nem bezerra. Brasileiro tipo morro em guerra. Rapper, tenho visto que seus números são inacreditáveis. Confirma, você que é uma vergonha. Afinal só tem dois tipos de MC, os mestres e os que só tão aqui pra fazer cerimônia. Mesmo para quem não acredita, ainda que a mídia omita, o sentimento que grita, a gente bota fé nessa fita. Não tem jeito, a verdade tem que ser dita. É bom se ligar. Mesmo para quem não acredita, ainda que a mídia omita, o sentimento que grita, a gente bota fé nessa fita. Não tem jeito, a verdade tem que ser dita. Eles não querem que a gente pense. Convoco as favelas e os irmãos da Baixada Fluminense. Preocupar espaço sem largar o aço. Segue no compasso quando o povo tá unido contra os porcos é arregaço. Várias coisas fora da ordem. Manipuladores pensam que tudo podem. Sufocando quem trabalha, nunca foge da batalha. Ficha limpa não dá falha, presidido por canalha. Calhorda, pela nossa vigilância tá na corda. O ex-governador foi pra cadeia. Ai, caramba. O castelo ruiu, a quadrilha caiu. Foi de ralo, vazou e babou. É foda. O moralizador sem moral, desmoralizando o povo e a federação estadual. Eles promovem guerra e sonham com tranquilidade. Cada um no seu quadrado, choque de realidade. Fechar com meus irmãos na reflexão, pegando a visão, para alguns isso é coisa de preto. Minha declaração é do bem sem arma na mão. Só que o caso é grave, então a paz não prometo. Governante sem demagogia, sem hipocrisia. Sendo certo pelo certo, a miliana é coisa rara. O mesmo vale pro povo que tá votando de novo nos vermes. E ninguém toma vergonha na cara. Independência do Brasil.